Abre o ouvido e o coração de rocha ladrão. Mas união, rap é a vida de vários irmãos. Assim vou vivendo, sobrevivendo na selva de pedra. Olha o veneno, eu vou combatendo. Adeus, ajoelho, minhas palavras fortalecendo. Sei que tá tudo errado, embaralho, baralho. Jogo é jogado, o conto do otário. Cuidado, falso diabo. Inveja, olho gordo, tá sempre do lado. Calma, arrumado, fico passado. Bola pra frente, eu tô ligado. Pensa que fui enganado, pilantra arrombado aqui desse lado. É bem melhor, rap cultura sem essa de pó. Na paz com a família, um mundo melhor. Sem crise nem treta, nessa não vou só. Sem eu tá lá em cima e olha por nós. Cada vez mais abençoa a nossa voz. Pra quem tá no corre, um salve parceiro. Aqui é só mais um forte guerreiro. É difícil demais, mas meu rapaz, como eu queria voltar atrás. Agora já era, saudade que fica. O tempo não volta aqui nunca mais. A vida é vivida, entre calos, feridas. Algumas que fica, outras cicatriz não libera alma. Vamos que vamos, parte pra cima. Cultura de rua segue nativa, não pode parar. É algo que brilha, veio de lá. Minha cantiga, um povo humilde que se identifica. Nordeste, o gueto, um sentimento. Aprendi muita coisa, o negro suspeito. Ciente nos atos, no arregaço. Quebrado é meu passo, seja onde for. E uma semente, o fruto brotou. Entupido de ódio em busca do amor. Pra todos que escuta, tudo de bom. Saúde, dinheiro e muito som. E muito som, vagabundo. Nego, você não pode parar. Nego, continua a lutar. Agradecendo a Deus por mais um dia chegar. Periferia, o gueto, um brinde para os parceiros. Quem fecha aqui nessa porra é só os neguinhos suspeitos. Que corre atrás do sustento, driblando o preconceito. Nós estamos juntos nessa fita, agora nós grita. A gente mesmo, é a gente mesmo. Nego, você não pode parar. Continua a lutar, agradecendo a Deus por mais um dia chegar. Periferia, o gueto, um brinde para os parceiros. Quem fecha aqui nessa porra é só os neguinhos suspeitos. Que corre atrás do sustento, driblando o preconceito. Nós estamos juntos nessa fita, agora nós grita. A gente mesmo, é a gente mesmo. Pancada que bate, som que invade. Escritas palavras que mexem com a gente. Em toda a cidade vejo minha gente. Pessoas legais que segue em frente e assimila ideias reais. Fortes que instiga a arte vivida. Em contrapartida se inicia. Pra quem que não sabe, o DJ aqui risca. Pintura expressiva, a dança arrepia. O poder da poesia enfrenta o mar que contagia. Eita menino, que maravilha. Como é bom representar, cultura exaltar, poder levar pro próximo dom de rimar. Ver a favela chegar, felicidade no olhar de cada preto. Sorriso do pai de família voltando pra casa com sustento. E mais não ouvi a tia chorando, parada no tempo, polícia forjando. E nós no veneno, moleque levado como suspeito. Algemado pros matos, o resto lamento. Porra que é essa, o Brasil aqui é foda. É roça, é tora, extermínio no gueto. Os neguinhos indo embora, a revolta é pura. Corre nas veias desse povo sofrido. Sem dias de glória e negou a vitória. É nossa, quase que paro, eu tô ligado. A arte aqui dentro não morre tão fácil. Chegado, periferia, sobrevivendo às garras da opressão. Droga e álcool para acabar com a vida de nossos irmãos. Agora me diz qual é a saída, me mostra a solução. Numa junção, a cena que é nossa de coração nessa missão. Rasgando a voz pro nosso povão, sempre a milhão. Superação na calma, uma oração. Sabedoria ilumina a família na linha pressão. O bumbo da caixa batida, parada é rap. De Deus não esquece, quem é fortalece. Soma e investe desde moleque. Pé na estrada de rocha maluco. Aqui é quebrada, aqui é quebrada. Fundão Brasil pra Jussara. Nego, você não pode parar. Nego, continua a lutar. Agradecendo a Deus por mais um dia chegar. Periferia, o gueto, um brinde para os parceiros. Quem fecha aqui nessa porra é só os neguinhos suspeitos. Que corre atrás do sustento, driblando o preconceito. Nós estamos juntos nessa fita, agora nós grita. A gente mesmo, é a gente mesmo. Nego, você não pode parar. Nego, continua a lutar. Agradecendo a Deus por mais um dia chegar. Periferia, o gueto, um brinde para os parceiros. Quem fecha aqui nessa porra é só os neguinhos suspeitos. Que corre atrás do sustento, driblando o preconceito. Nós estamos juntos nessa fita, agora nós grita. A gente mesmo, é a gente mesmo.